cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, no FM da Boa Nova. E na circunstância estamos a comemorar 8 anos. Enfim, poderíamos dar aqui os parabéns, eu pelo menos seria os parabéns a mim e aos meus colegas, têm permitido também que durante 8 anos tenhamos aqui sempre ininterruptamente uma banda e um autor em destaque. Sendo certo que algumas semanas, até para darmos vazão àquilo que ia ser da produção nacional, fizemos destaques todos os dias. Pois bem, junto ao 25 de Abril comemoramos 8 anos. E que grato prazer é comemorarmos estes 8 anos com um convidado que é a quinta vez que tem a paciência de nos aturar para falar de um seu trabalho. E estamos a reportar-nos a Luís Represas, que uma vez mais, ainda que seja a desse telefone, está connosco para falar de um trabalho que sai precisamente esta semana à estampa e que vem a revelar aquilo que foi um trabalho em termos de concerto no CCB em 2014, e agora sim vertido em disco e em DVD. Antes de mais, saudar aqui o Luís Represas. Luís, bem-vindo aqui uma vez mais à zona de Oliveira do Hospital. Olá, boa tarde. E quero dizer que, antes de mais nada, muitos parabéns pelos vossos 8 anos. Muito obrigado. Tenho dito, de microfone fechado, que vocês têm sido magníficos e têm estado sempre de braços abertos para nos receber. Não falo por mim, falo por todos aqueles que em Portugal continuam a fazer música. E contam convosco para divulgar o trabalho que nós fazemos. E isso tem sido, de facto, muito bom da vossa parte. E este agradecimento aqui fica. E os meus parabéns pelo vosso trabalho. E mais 8 ou 80 anos para, assim, a Rádio Viva. Muito obrigado. Mais anos. Muito obrigado. Luís, antes quis dar parabéns ao Luís por este trabalho. Que agora, enfim, temos de ser sinceros, gravamos numa semana antes de ele estar para venda. Mas seguramente irá ser um sucesso, como tem sido todos os outros e tudo aquilo que temos aqui destacado. E podemos dizer também que o Luís está a comemorar não 8, mas 40 anos de carreira. Isso é só para o ano, isso é só para o ano. Está quase. São 39. Ainda são 39, vamos devagarinho, porque o tempo passa depressa, mas não é preciso pô-lo correr tanto. E há uma fase em que queremos que deixe de fazer anos, não é? Mas, Luís, que eu tenho que começar a correr mais um bocadinho mais devagar. Pois é, que os meus filhos são pequenos, os meus filhos são pequenos e já disseram este dia, dizendo ao pai, este ano correu muito depressa, passou muito depressa, e fico assustado já, não é? É a azáfama dos dias aí se leva. Não é? Pois bem, e é um disco que vem a comemorar, portanto, esta primeiro, mas enfim, vem a relembrar aquilo que foi, quem teve a oportunidade de estar no CCB e de ver estes concertos, vem aqui em vídeo, portanto, com imagem e em som, poder partilhá-lo com o público português. Era assim que gostaria de fazer. Quando pensou neste concerto, com um tratamento mais acústico, daí até o nome de tratamento acústico, claro, logo vislumbrou, e daí também se prepararam para isso, com o componente de imagem, que gostaria de ter neste ano de 2015 este disco cá fora? Não, claro que sim. Aliás, o registro em áudio é para mim é fundamental. Hoje em dia temos tecnologia para não termos que... Antigamente era muito complicado fazer uma gravação ao vivo, e era uma coisa complicadíssima. Exigia imensos recursos, inclusive para se fazer o registro vídeo ao vivo. Hoje em dia temos... Ainda bem que a tecnologia aligerou imenso essa exigência de recursos e de meios, não só técnicos como financeiros também, o que nos permite fazer esses registros de uma forma muito mais prática e sempre que queremos. Portanto, à partida, o registro áudio sim queria fazer e o registro vídeo também, porque já não faz sentido termos alguns amargos de boca de terem acontecido coisas muito boas e não terem ficado para a história. Eu dou um exemplo que para mim é das coisas mais tristes que se passaram. Foi quando eu tive o enorme gosto de cantar a Missa Crioula, dirigida com o próprio maestro Ariel Ramírez, argentino, e o seu filho, e o Domingo Cura, ou seja, tanto o Ariel Ramírez e o Domingo Cura já desapareceram com o coro de São Carlos. Foi uma coisa fantástica no CCB em 1994 ou 5, me parece. Quando chegámos ao fim dos 2 dias, e foram 2 dias, não se tinha gravado nem áudio nem vídeo. E as poucas imagens que existem foi das reportagens da RTP nessa altura. Portanto, hoje em dia não há razão para as coisas não ficarem registadas. E, por outro lado, para que as pessoas que não estiveram lá possam ver o que aconteceu e que as pessoas que estiveram lá possam reviver e reler o que aconteceu. e reouvir. Por isso, sim, estava sempre teve na... Foi a minha vontade fazer estes registros. Até porque este espetáculo é um espetáculo que para mim é muito especial. Porque pela primeira vez eu fui para palco apresentar um disco novo, né? Fazer um espetáculo baseado num disco novo, mas em que o suporte instrumental e o ambiente sonoro não tinha nada a ver com o que se gravou no disco. Ou seja, as canções foram retiradas da sua zona zona de conforto e foram acompanhadas por um piano acústico, um baixo, um contrabaixo, piano acústico, um contrabaixo, quatro vozes e eu com as minhas guitarras acústicas. Ou seja, levaram um tratamento acústico. Tanto as canções novas como as canções antigas. E não só as novas e as antigas, como também as canções dos convidados. Ou seja, o Stuart Sukuma, que é um grande músico moçambicano, que é habituado também a ter uma grande massa sonora em palco, viu as suas canções serem cantadas por ele e por mim, os dois, mas por ele também, acompanhadas por este conceito sonoro. Não é? Isso de facto é completamente diferente daquilo que eu tenho feito até hoje. Quando os pôres do sol fizeram uma alma cantar, quantos sorrisos criaram outros em redor, quantos corações falaram sem se controlar, não contei. Quantas crianças gritaram que é melhor, quantas caras que eram frias ganharam sabor, quantas mãos se deram e quantos lábios se tocaram, só porque sim. Ouço o que o céu não diz, sinto o que o vento não toca, aprendo com o aprendiz e aceito com o peito a derrota. Lembro que eu não fiz, mas vou, ainda vou fazer por mim. Tanta gente que quer tanta história pela frente, tanta luta no desejo e o agir indiferente, tenta marcar o teu passo e amanhã estar presente. Eu nunca falto. Entre dias mais cinzentos e outros de cor, há que procurar as tintas e pintar calor. E se o hoje te confunde, lembra-te do ontem e sorri. Ouço o que o céu não diz, sinto o que o vento não toca, aprendo com o aprendiz e aceito com o peito a derrota. Lembro que eu não fiz, mas vou, ainda vou fazer por mim. Podes ter a lua e o sol pegadas no teu caminho, só não rasgas páginas em branco, o livro não se escreve sozinho. Ouço o que o céu não diz, sinto o que o vento não toca, aprendo com o aprendiz e aceito com o peito a derrota. Lembro que eu não fiz, mas vou, ainda vou fazer. Ouço o que o céu não diz, sinto o que o vento não toca, aprendo com o aprendiz e aceito com o peito a derrota. Lembro que eu não fiz, mas vou, ainda vou fazer por mim. aqui já várias perguntas na manga, vou agora adiá-las. Eu respondi já uma data delas. Seguramente, mas vou adiar algumas que tinha aqui, que já voltamos lá à frente, porque se referiu já a Stuart Tsukuma e a, porque não dizê-lo já também, Ricardo ao Ricardo Ribeiro. O Stuart Tsukuma, de boa memória, recordo-me da Expo 98, o Stuart Tsukuma, algumas pessoas, o alter ego de Luís Pereira, portanto, moçambicano, recordo-me de um dos concertos, eu julgo que ele fez mais do que um, mas pelo menos um tive a oportunidade de o ver na Expo 98, portanto já lá vão uns anos, e foi o primeiro contacto que tive com ele. No que diz respeito ao Ricardo Ribeiro, esse sim, um fadista de nova geração, e a pergunta que se impõe é esta: porquê estes dois nomes para acompanharem nesta noite, podemos dizê-la já, até porque já ouvimos, mítica? Bom, o Ricardo Ribeiro é um fadista da nova geração, mas para mim é uma alma antiga. Sim, não é? sim, há quem... Que é, uma alma antiga. As comparações têm sido feitas a ele, nomeadamente. Alfredo Marceneiro é impressionante. Bom, eu não gosto nada de comparações, eu acho que as comparações são tanto mais. Só comparado... Mas na comunicação social acontece várias vezes, e o nome de Alfredo Marceneiro é aquele que mais analogia tem tido. É uma mania que as pessoas têm neste... Eu acho que em Portugal é uma coisa muito típica nossa... Aquela história da... É a nova Amália, o novo Marceneiro. Eu acho que isso é tão mau para quem é recomparado como para o outro que sofre a comparação. O Ricardo Ribeiro tem uma personalidade própria fantástica. Não é? E é uma alma antiga. Quando digo uma alma antiga, porque é uma voz que canta com uma profundidade de sentimento enorme e invulgar. Não é? Eu nunca tinha tido trabalhado com ele, tínhamos conto que tínhamos cantado juntos uma vez numa festa de amigos. Gostei imenso de sentir a vibração dele. Acho que ele é também uma pessoa fantástica, o que para mim é uma condição fundamental para se estar em palco comigo. E por essa razão eu quis trazê-lo também em cima do palco para cantar canções dele, mas embora eu esteja habituado a... ponho outra vez a expressão a tratamentos acústicos, ou seja, tanto quando ele canta fado como quando ele canta acompanhado por músicos do Norte de África, acontece que neste caso ele está a ser acompanhado por músicos de outro registro, com músicos de outro universo musical. Portanto, ele também ali teve que sujeitar as suas canções às coisas que lhe foram postas à disposição. E eu queria muito, muito, muito estar com ele em cima do palco e sentir de uma forma efetiva e real essa tal vibração que eu acho, tal antiguidade na voz que ele tem. E foi, de facto, um momento fantástico para mim. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino de Aquém e de Alendor, é ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. Fome é ter sede de infinito, por almo as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. Alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Amar-te assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Thank you. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja rei do reino da quem e além do é ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor e amar-te assim perdidamente, e é ser alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Que eu conheço, estamos já trabalhámos várias vezes juntos, não só cá em Portugal como em Moçambique. Achei que seria curiosíssimo também, ele que tem uma enorme exuberância, que tem uma massa sonora, como ainda agora disse, em palco, passar por este crivo de ser acompanhado por um contrabaixo, um piano acústico e por quatro vozes. Mas mais do que isso, também trazer para o público português um músico moçambicano, um músico da lusofonia fantástico, que precisa de ser mais conhecido. Ele, depois desse concerto, fez um concerto no Coliseu dos Recreios, onde, de facto, foi notável, mas eu acho que não podemos, se todos nós, músicos lusófonos, trouxermos um ou dois músicos para os nossos países, para os nossos universos de público, acho que vamos enriquecer muito mais ainda o panorama da música lusófona que existe. Portanto, também foi, além do exercício musical, também há aqui um exercício de divulgação do nome do meu queridíssimo amigo. Coqueiros trouxe sorrisos e mistérios, sem escola, mas cabeça de esperteza, trouxe no saco o canto da certeza. Laraia, a negra sem regra conquistou o coração da cidade. Iaia, a negra conquistou a mocidade. Todo mundo murmurava segredos, sombra negra dos coqueiros. Mas a negra se esnubava sem medos e encantava até os banqueiros. Laraia, a negra sem regra conquistou o coração da cidade. Laraia, a negra conquistou a liberdade. Laraia, Essa negra é tão bela. Essa negra é o acuxonga. Essa negra é tão bela. Essa negra é o acuxonga. Essa negra é tão bela. Essa negra é o acuxonga. Essa negra é tão bela. Essa negra é o acuxonga. Essa negra é tão bela. Essa negra é o acuxonga. Essa negra é tão bela. Essa negra é o acuxonga. Essa negra é tão bela. Essa negra é o acuxonga. Essa negra é tão bela. É malalala, ye. A negra é malalala, ye. É malalala, ya. É malalala, ye. Quero ver. A negra é malalala, ye. É malalala, ya. É malalala, ye. A negra é malalala, ye. É malalala, ya. É malalala, ye. A Sou mulher, sou mulher, vamos lá. Sou mulher. Lindo, Luís, lindo. Oh. É. Ok, só os homens, pronto. É malalalaia. É malalalaia. É malalalaia. É malalalaia. A negra. Vamos lá, mulheres, outra vez. É malalalaia. É malalalaia. Bonito. A negra. É malalalaia. É malalalaia. É malalalaia. Agora homens, conosco, vamos lá todos. É malalalaia. É malalalaia. É malalalaia. A negra. É malalalaia. Tucuma, Luís Represas. Os seus discos anteriores têm, aquilo que vem agora a dizer, não é de circunstância. Então, têm tido sempre o cuidado e o gosto, naturalmente, de convidar pessoas para virem cantar nos seus discos. Já aqui fizemos essa referência várias vezes. Sente também, uma vez que falámos aqui da celebração da lusofonia, que da parte de outros países, nomeadamente, por que não dizê-lo, do Brasil, há também essa procura dos músicos brasileiros de virem a receber, porque não portugueses, mas também os moçambicanos, cabo-verdianos, etc. Os músicos, os artistas têm tido essa preocupação. E eu falo por mim, e tenho dois exemplos muito bons, o caso do Martinho da Vila, o caso da Margarete Menezes. E outros artistas têm tido outro tipo de acarinhamento por parte dos artistas brasileiros. Agora, existe aqui uma questão que foge, e tem em qualquer país, e que foge da mão dos próprios artistas, que é a questão da divulgação, que é a questão do empresariado, etc. Ou seja, eu por mim falo, por exemplo, gostaria imenso de trazer aqui músicos guineenses, ou músicos santomenses, ou músicos de outros países. Agora, eu deparo-me com um problema, que é o problema da produção. Como é que eu os trago, não é? Como é que eu faço? Se tenho ou não tenho? Ou seja, quem é o agente que os traz? Onde é que nós vamos buscar o dinheiro para os trazer, onde é que nós vamos buscar as condições de divulgação para os trazer, não é? Portanto, tudo isto aqui entra em jogo. Ou seja, não podemos pôr em cima dos artistas e dos nossos amigos artistas brasileiros o ónus da nossa não presença no Brasil. não é? Uhum. A coisa tem muito mais a ver com o lado mediático e com o lado de produção. O dia nasce e tudo é paz. O céu revela-se maior e o canto e o sopro do vento que abraça a pele. Carinho vem de onde se espera. Um abraço faz parte de nós. Caminho andado para podermos descansar. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Já sei quem era, já sei quem sou. Quem somos nós a viajar? A terra é grande, é maior quando se dá. Já nada é meu, tudo o que não foi meu. E tudo é nosso por igual. Não temos muros nem grades para nos separar. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Alma nua e o corpo errante em busca do que se perdeu. As mãos que afagam são mãos que sabem resgatar. Assim nascemos, assim seremos sempre iguais. Assim vivemos sem esperar. Somos areia, poeira da estrela polar. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim. Obrigado. Tomara que fosse. Vamos aqui falar deste disco no sentido que eu sinto-me privilegiado porque já o ouvi todo. Portanto, quem está aqui a ouvir a nossa entrevista vai ouvindo trechos agora que a montagem assim permite, mas há uma coisa que eu gostava muito de referir, porque há pouco referi também a questão das vozes para além dos instrumentos, e acho que há aqui um trabalho vocal fabuloso neste vertido aqui que foi nesse concerto e vertido aqui neste disco e DVD. De facto, os coros estão a enriquecer imenso, quer as versões novas de temas já conhecidos e também daqueles na altura estava a divulgar do Cores. Fala-nos dessas pessoas e desses convites que fez para esses coros e o tratamento que teve que dar às músicas, a nova roupagem, para que assim os possamos ouvir aqui neste disco. Estas vozes, os Vocal Emotion, eu no disco estou sempre, e no DVD vocês vão ver, todos sempre a trocar o nome, todos a chamar Emotion Vocals, mas pronto, peço a ti, os Vocal Emotion, dirigidos aqui pelo Manuel Rebelo, que é uma grande voz, que é um cantor que navega com tranquilidade nas águas do canto lírico, mas também faz muitas incursões na música popular. Juntou estas quatro vozes, dois homens e duas mulheres, duas vozes masculinas e duas vozes femininas, e umas reproduzindo os arranjos vocais que já estão nos discos originais, outras recriando arranjos e criando novos, nomeadamente nas canções do Stuart Sukuma, nas canções, noutras canções que não tinham coros minhas, que não tinham coros nenhum e que passaram a ter. Ou seja, o que eu quis, com esta participação deles, quando os convidei, quando chamei este coro, estas quatro vozes, foi que eles fossem, de facto, não só um corinho, não é? Mas que fossem um suporte instrumental também. Funcionassem e tivessem esse protagonismo. E de facto, o Manuel Rebelo é um homem que está habituadíssimo a dirigir voz, a dirigir coros, e como sabe muito bem o que é que está a fazer, e acho que fez aquilo na ponta da unha. Perfeito. E ele está bem expressivo, como disse, e muito bem. Eu ouvi já, ainda não tive a final de ver, seguramente dentro do dia já acontecerá, mas felizmente posso dizer então que na componente áudio já é perceptível esse magnífico trabalho. Desde aí também os nossos parabéns. Lembras-me uma marcha de Lisboa? Num desfile singular. Quem disse? Que há horas e momentos para se amar. Lembras-me uma enchente de maré com uma calma matinal. Quem foi? Quem disse? Que o mar dos olhos também sabe a sal. As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar. Queria viver tudo numa noite, sem perder a procurar. Um tempo ou espaço, que é indiferente para poder sonhar. As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar. Foi que provocou vontades e atiçou as tempestades e amarrou o barco ao cais. Quem foi que me livros escondidos no pó, as lembranças são os sorrisos que queremos rever. Devagar, devagar. Devagar. Pois bem, agora vamos falar aqui de uma componente que é a questão do disco. Todos nós sabemos o que é hoje a venda dos discos, não é? Por várias vicissitudes que vão desde a crise económica, que vão desde o acesso que é possível, legal ou não legal, online, mas muitos autores aqui referem que hoje em dia os discos normalmente são cartões de visita para posteriores concertos. Ora bem, pois aqui temos aqui algo diferente. Temos um concerto que de algum modo está aqui e é registado, como disse há pouco e bem, para que não venha mais tarde a arrepender-se de não o ter feito. Não é? Mas agora sim, quem será o comprador, a pessoa, o consumidor deste disco? Bom, à partida, penso eu que serão não só as pessoas que não foram ao concerto e que são curiosas de saber o que é que se passa aqui, não é? E por isso é que a comunicação é que eu estou a fazer sempre é que vão-me ver num registro, numa atitude que nunca viram, mas também aquelas que lá estiveram que querem ficar com este documento em casa e com este registro porque assim o querem, não é? Porque querem rever o que aconteceu. Eu acho que é um pouco por aí. Agora, de facto, os discos hoje em dia são cada vez mais um produto residual. Por isso é que também o DVD aqui já não se... Ou seja, já não se consegue tratar o DVD como se trata um CD, não é? Uhum. Não se consegue fazer o download de uma imagem para se ver no carro, não é? Ou seja, eu acho que aqui, cada vez mais, a componente visual é muito importante. Não poderá dar-se o caso de quem venha a ver o DVD, a ouvir o disco, que venha a querer que este espetáculo seja replicado noutras salas? Claro, e será. Aliás, eu tenho que estar a fazer este espetáculo em vários sítios, não com os coros, porque isso envolve uma produção maior, e sabemos que hoje em dia as produções estão muito condicionadas à capacidade financeira dos promotores, seja das câmaras municipais, seja dos auditórios, seja dos promotores, enfim, em geral, mas eu tenho que estar a fazer este concerto, este espetáculo, com o Carlos Garcia no piano acústico, com o Cícero Lino no contrabaixo, e eu... E este espetáculo é aquilo que eu tenho estado a fazer, ou seja, acaba por ser também um cartão de visita para quem quiser ver este espetáculo, fazer um espetáculo mais junto de si, ou quiser contratar, ou quiser ver, tem ali como ver o que é, né? Ou seja, perceberem que também há esta vertente que é possível de ter. Ponto que brilha. Depois do seu saber miragem é maravilha. A ventania, depois do seu saber que é brisa, é fantasia. O corpo na terra, depois do seu saber que é vivo, alegoria. Chuva no rosto, depois do seu saber chuvisco, é mordomia. Ao longe, tudo é claro. Ao longe, tudo é raro. Ao longe, é que eu reparo. Ao longe, tudo é raro. Carro de assalto, depois de se saber brinquedo, é deserção. Olho molhado, depois de se saber que é choro, é confusão. Um grito de alerta, depois de se saber que é nada, ilusão. Sexto sentido, depois de se saber que é quinto, é presunção. Ao longe, ao longe, tudo é claro. Ao longe, tudo é raro. Ao longe, é que eu reparo. Ao longe, tudo é claro. Ao longe, ao longe, tudo é raro. Ao longe, ao longe, tudo é claro. Ao longe, é que eu reparo. Ao longe, tudo é claro. Ao longe, tudo é raro. Ao longe, é que eu reparo. Ao longe, tudo é raro. Ao longe. Há pouco, no início da conversa, aludíamos aos quase, às quase quatro décadas de carreira, colocando naturalmente também aqui em ilusão o trabalho junto do Estrovante. O que é que tem pensado, porque enfim, 4 décadas, 40 anos, não é um marco de menosprezar. O que é que tem pensado para o próximo ano? Ou é muito cedo ainda para falarmos sobre isso? É, eu não gosto nada, não gosto muito de me autocelebrar. Acho que mas não devia, é. devia. Sei, e está bem, mas porque o quê? Porque eu acho que a celebração é diária, não é? Claro. É diária. Eu acho que este concerto que aconteceu, este DVD... é de facto para mim um marco grande em relação àquilo que eu tenho feito até hoje, não é? E aconteceu nos 39 anos, não aconteceu nos 40, não é? Portanto, e aqui o que ficou para trás, o que ficou para trás é praticamente igual ao que ficará para trás nos 40 anos. Nunca sabemos também, por outro lado, a música é uma atividade cheia de surpresas, a gente nunca sabe o que é que acontece, não sabemos que tipo de projetos é que acontecem. De repente, não é? Ao virar da esquina. E como tal, essa maneira de estar também não me dá muito para ficar a projetar celebrações dos 40 anos, dá muito mais para projetar o que é que eu quero fazer a partir daqui, ou seja, o que é que vai acontecer. Tenho muita vontade de trabalhar mais com o Stuart Sukuma. Tenho muita vontade de voltar a Cuba, fazer coisas, ou seja, há aqui vários projetos que estão no ar, mas que ainda não estão em condições de ser divulgados. Portanto, sei lá, eu não, para mim, esses 40 anos são só um motivo para fazer um número redondo e perceber que cheguei. Que vou chegando a fazendo aquilo que gosto de fazer, como gosto, com quem gosta. De que noite demorada, oh, de que breve manhã, vieste tu, feiticeira, de nuvens deslumbrada. De que sonho feito mar, oh, de que mar não sonhado, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado. De que fogo renascido, oh, de que lume apagado, vieste tu, feiticeira, segredar-me ao ouvido. Fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lira, de que desertos de morte, vieste tu, feiticeira, inundar-me de vida. Thank you. de que noche de morada, oh, de que breve mañana viniste tu hechicera de nubes deslumbrada, de que sueño hecho mar, oh, de que marro soñado viniste tu hechicera a anidarte a mi lado, de que fuego renacido, oh, de que lumbre apagada viniste tu hechicera a secretear mi oído, de que fuentes, de que aguas, de que suelo y horizontes, de que nieves, de que fraguas, de que sed, de que montes, de que norte, de que línea, de que desiertos de muerte viniste tu hechicera a inundarme de vida, de que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fraguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lida, de que desertos de morte vieste tu feiticeira inundar-me de vida. Eu tenho a percepção de que o Luís goza de uma reputação, felizmente, quer junto de seus pares, quer junto do público em geral. Portanto, não há quem não reconheça o nome de Luís Represas. E que, por via disso, também consegue fazer uma coisa. Hoje falarmos aqui, por exemplo, em Pablo Milanés, provavelmente, se não fosse o cuidado que teve de trabalhar com ele, cuidado e gosto, naturalmente, era um nome que passaria à margem do público português. Provavelmente seria conhecido de algumas franjas. E hoje não. Quando se fala em Pablo Milanés, provavelmente o que vem à cabeça é logo o Feiticeira. Não tem noção que também que tem tido esse condão cultural para com o público português, que tem contribuído para o reconhecimento daquilo que é o nosso conhecimento coletivo? Ah, vou ver uma coisa. Todos nós que andamos por aí a cantar e temos também o privilégio de cantarmos com nomes conhecidos noutros países e que não são conhecidos aqui, e esperamos também que aconteça connosco noutros lados, somos também um veículo de divulgação, não é? Pena tenho eu de que haja nomes que não tenham ainda sido mais conhecidos com quem eu trabalhei, que mereciam. Na época falei do Stuart Sukuma, quero muito que ele ainda seja mais conhecido, gostava muito que o David Spillane fosse ainda mais conhecido, gostava muito que o Pedro Guerra fosse... Muito bem lembrado, estou... né? De um álbum ao vivo. Pronto. Também, exatamente. Exatamente. O Pedro Guerra, que tocou comigo na Hora do Lobo, no disco Hora do Lobo, sei lá. A própria Margarete Menezes, que não é tão conhecida cá em Portugal. Ou seja, se nós pudermos ser veículos também de trazer, porque não? Porque eu acho que também estamos cá um bocado para isso e não temos que estar a fazer contas em relação a se, ou fazem por mim nos outros lados, então eu não faço por... Eu, em relação ao Pablo, tenho imensa pena que em 93, quando a Feiticeira estourou, E aconteceu que o Pablo não tivesse vindo cá tocar, que não houvesse mais, que não tivesse havido desde aí uma maior presença do Pablo aqui. Mas enfim, foi o que a vida levou. Mas de qualquer forma, o que é curioso é que há muita gente ainda que continua a dizer: eu gosto muito daquela sua música que você canta com aquele espanhol. Ou seja, é de facto há aqui uma. Isto também é uma questão dos tempos que estamos a passar e que vivemos, em que a atenção das pessoas está tão dispersa e as pessoas preocupam-se muito mais em ver o todo que o pormenor, não é? Que depois dá direito a estas coisas. Mas sim, fico muito contente que as pessoas que tenham trabalhado comigo se tenham, e pena tenho eu que não sejam elas todas mais conhecidas, porque são pessoas de enorme mérito. E dou aqui outro nome, por exemplo, a Lilba Maria Évia, uma grande cantora cubana que é muito conhecida, que é conhecida aqui em Espanha, mas aqui entre a fronteira não entrou. Sim. Lá está a tal questão que punhamos há bocado, não é? Exatamente. Aquela questão que punhamos, porque é que, sim, de facto, na vontade dos artistas, neste caso a minha vontade era que fosse que a Liuba viesse cá fazer concertos, que o Spillane viesse cá fazer concertos, mas não cabe a mim ter essa missão, porque não sou eu que tenho nas mãos, não sou eu que sou promotor, não sou eu que sou contratador, não sou eu que sou divulgador. Enfim, vamos nos redimindo, pelo menos ao nível dos discos, porque hoje a distância... Vamos ouvindo, vamos ouvindo. Exatamente, e os discos, enfim, a distância permite também gravar num estúdio aqui, outro estúdio além, e depois compilar, claro, para que possamos ouvir em casa. Simone, quando gravei com a Simone, Olhos nos Olhos, nós combinámos para ela não ter que vir a Portugal, eu estava no meu estúdio, ela estava no estúdio no Rio de Janeiro, e já ela estava a gravar, e estávamos a conversar os dois pelo telefone, e agora vê lá isto, está melhor assim, estávamos assim, né? Queria que voltasses de mansinho e limpasses o passado, mal passado, com um pano de seda ou por um linho, o amor de novo limpo e lavado. Queria o impossível, eu bem sei, nosso lavo que está sujo de encarnado, os lábios bem marcados por alguém que esteve na hora certa em sítio errado. O mais difícil do amor é esquecer, o que mais dói na dor é renascer. O mais fácil da vida é morrer, mas dava esta vida e outra para te ter. Queria o apagador da minha infância, quadro de ardósia preto e muito giz. Queria apagar toda a importância do que agora dizes, eu não fiz. Queria que voltasses de mansinho, me beijasses o pescoço ao de leve. Não me passa a saudade do teu carinho, nem a boca que beijava como neve. O mais difícil do amor é esquecer, o que mais dói na dor é renascer. O mais fácil da vida é morrer, mas dava esta e a vida toda para te ter. Esta e a vida e a outra para te ter. Esta vida e a outra para te ter. Uma vez mais, permitiu-nos uma excelente conversa, mérito do entrevistado. E agradecer-lhe a disponibilidade aqui para a Rádio Boa Nova. E claro, uma vez mais, fica sempre assim esta nossa despedida. Está já agendado, só sem data, um novo encontro. Como já sabe, é um novo disco, um novo espetáculo. E voltaremos a falar, com certeza, aqui na Rádio Boa Nova. Muito obrigado, um grande abraço. E para vocês, mais uma vez, um grande abraço de parabéns. Muitos anos de vida. Muito obrigado. Na dança dos dias, meus dedos bailaram. Na dança dos dias, meus dedos contaram. Contaram bailando cantigas sombrias. Na dança dos dias, meus dedos cansaram. Na dança dos meses, meus olhos choraram. Meus dedos cansaram, meus olhos choraram. Secaram, secaram chorando por ti quantas vezes. Meus olhos secaram por ti quantas vezes. Na dança dos meses, meus olhos cansaram. Na dança do tempo, quem não se cansou? Meus olhos cansaram, quem não se cansou? Oh, dança dos meses. até quando? Oh, dança dos dias. Oh, dança dos meses. Oh, dança do tempo. No tempo voando, dizei-me até quando. Até quando? Até quando? Dizei-me, até quando? Até quando? Obrigado.